tudo em holandês e te abraçava tudo em holandês. Que beleza! Johnny Rivers, Do You Wanna Dance? Foi daí que surgiu a música lá do Sonho a Mais, do Roupa Nova. É, pra você que não sabia, a nossa bodega também é cultura. Cadê a vinhetinha? Cultura! Aí, nossa bodega também é cultura, muito bem. E agora nós vamos de intervalo, 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta eu vou falar de remédios milagrosos. Toda vida aparece aí um remédio que vai prometer curar, né, toda e qualquer enfermidade. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vou mandar mais abraços também, tocar mais música, atender mais pedidos, enfim, tem muito mais coisa até o final do programa. 2 minutinhos, tá bom? Eu já volto com vocês, sai daí não. Gentileza gera gentileza. Não deixe as redes sociais roubarem seu tempo. Uma mensagem de interesse público da Omega Sat. Flash e apoio cultural. FM Mangazal. Farmácia Vidal Canguaretama. Toda sexta-feira e sábado temos o Sextou das Fraldas, com ofertas imperdíveis. Temos medicamentos de alto custo, com até 40% de desconto. Trabalhamos com suplementos, vitaminas e produtos naturais para a sua saúde. Fazemos teste de glicemia, verificação de pressão arterial. Contamos com diversas variedades em medicamentos e perfumaria em geral, para você e sua família. Estamos localizados na Rua da Feira do Peixe, no centro da cidade. Fazemos entregas em toda a cidade. Maiores informações, WhatsApp 84 999 440613. Farmácia Vidal. Cuidar de você faz parte da gente. Você procura qualidade para suas necessidades rurais em Canguaretama? Conheça a Rural Center, a sua loja de confiança. Na Rural Center você encontra tudo o que precisa. Rações para todos os tipos de animais, produtos veterinários de confiança e até mesmo cestas básicas para a sua família. Localizada no coração de Canguaretama, na Praça Augusto Severo, número 62. E o melhor de tudo, estamos sempre prontos para atendê-lo. Fone 84 981 17 0652. Visite-nos hoje mesmo e descubra a diferença. Rural Center, onde a qualidade e a confiança se encontram. Vai construir ou reformar? A Loja Pereira é seu lugar. Vai construir ou reformar? Loja Pereira, material de construção, nas margens da BR-101, em Canguaretama. Tudo para sua construção ou reforma. Pisos, porcelanato, louças, PVC, ferragem, cimento, brita e muito mais. Loja Pereira, material de construção. Instagram, @LojaPereira_. O nosso contato é 84-3241-3124. O nosso WhatsApp 84 99453 7755. Loja Pereira, qualidade e confiança para construir o seu sonho. Vai construir ou reformar? A Loja Pereira é seu lugar. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga de Canguaretama. Pensando em cuidar da sua saúde? No DNA Center você encontra diversas especialidades médicas, entre elas clínico geral, dermatologia, otorrino, cardiologia, endocrinologista, psicologia, fisioterapia, nutricionista, ultrassonografia e ginecologia. Além disso, dispomos de exames laboratoriais com a excelência do DNA Center. O endereço você já sabe, Praça Augusto Severo 210B, Centro. Quer mais informações? Fale com a gente pelo WhatsApp 84 99813 1627. 99813 1627.

aperta stop. Para! Aperta stop. Para! Pois já enjoaram da gente. Aperta stop. Para! Aperta stop. Para! Não tem mais que aguente. Mas não fique triste. Semana que vem, a Bodega do Maguila está de volta. Bodega! Bodega! Bodega do Maguila. Você está sintonizado na ZYU 275, Rádio Manguezal Comunitária FM, 104,9 MHz. Canguaretama, uma instituição da Associação Comunitária Maria dos Santos de Castro, um patrimônio da cidade. Flash de apoio cultural, FM Manguezal. Vai construir ou reformar, a Loja Pereira é seu lugar. Vai construir ou reformar, Loja Pereira, material de construção, nas margens da BR-101, em Canguaretama. Tudo para sua construção ou reforma, pisos, porcelanato, louças, PVC, ferragem, cimento, brita e muito mais. Loja Pereira, material de construção, Instagram, @ Loja Pereira, _. O nosso contato é 84-3241-3124. O nosso WhatsApp 84994537755. Loja Pereira, qualidade e confiança para construir o seu sonho. Vai construir ou reformar, a Loja Pereira é seu lugar. Algumas histórias não param no tempo. Elas crescem, se fortalecem e viram referência. Foi no posto 101 que nasceu a Ali Combustíveis. Hoje, uma das maiores empresas do Rio Grande do Norte e uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil. Uma trajetória que carrega o nome da família Alecrim e a identidade do povo de Canguaretama. Hoje, o posto 101 segue de portas abertas para amigos, parceiros e clientes. Tanto para quem passa pela BR-101, quanto para quem faz parte da cidade. Empresas, frotistas e povo de Canguaretama. Aqui você encontra combustível de qualidade e confiança, loja de conveniência, troca de óleo, banheiros climatizados e muito mais. Posto 101 e Canguaretama, juntos fazendo história. E em 2026, prepare-se! Muitas novidades e sorteios para nossos clientes. Cuidar de quem amamos é um compromisso para toda a vida. Há mais de 25 anos, a Memorá Plano de Assistência Familiar é sinônimo de credibilidade e responsabilidade em toda a nossa região. Com planos a partir de R$40, oferecemos suporte completo, floricultura e central de velório própria para você homenagear com carinho e dignidade no momento em que mais precisar. Contamos hoje, em nosso clube de desconto, mais de 30 mil lojas parceiras e uma farmácia própria para nossos associados terem descontos diferenciados. E o melhor, você que paga a sua mensalidade em dia, concorre a prêmios todos os meses com Memorar Mais Prêmios. Memorar, um plano para a vida. Há 2 décadas cuidando da sua família. Ligue agora ou chame no WhatsApp 3282-2680. Amiga, seu carro está precisando de uma revisão. Verdade, amiga. Vou levar agora mesmo na AG. AG? É, amiga. A AG Autopeças, uma loja que tem um centro automotivo com mecânicos treinados para nos atender bem. Lá eles recomendam exatamente o que o meu carro precisa. Você está falando de honestidade, né, amiga? Sim. Como eu não entendo mecânica, na AG Autopeças eu me sinto segura porque eles realizam o serviço exato, sem tirar nem acrescentar nada. Isso dá credibilidade, né, amiga? Eu vou levar meu carro lá na G também. AG Autopeças, segurança para você, sua família e o seu carro. Peças originais com garantia, durabilidade e a confiança da marca AG. AG Autopeças, Parnamirim, Goianinha e Canguaretama. Grupo Rocha, há 10 anos cuidando da sua segurança. Vigilância armada, locação de mão de obra, segurança eletrônica e serviços de portaria. Agora em prédio próprio, sempre inovando para melhor atender você. Grupo Rocha, essa é uma empresa de tradição. Faça-nos uma visita. BR-101, número 40, ou ligue 84-3241-3368 ou 99114-3282. Solicite

sinto seu cheiro. Top 30. Top 30 Brasil. Música 27. Meus pés descalços têm cheiro de terra. Minhas mãos delicadas tão cheias de grãos. Semeio amor por onde eu caminho, pra colher lá na frente uma flor de destino. Minha voz só se cala no silêncio de um beijo, e é no seu abraço que eu descanso meu desejo. Nosso amor tem tons de vermelho, tem aroma, tem cheiro de manhã, cheiro de um bom café. Nosso amor tem asas no peito, meu coração é feito de mais que paixão de uma mulher. Semeio amor por onde eu caminho, pra colher lá na frente uma flor de destino. Minha voz só se cala no silêncio de um beijo, e é no seu abraço que eu descanso meu desejo. Nosso amor tem tons de vermelho, tem aroma, tem cheiro de manhã, cheiro de um bom café. Nosso amor tem asas no peito, meu coração é feito de mais que paixão de mulher. Nosso amor tem tons de vermelho, tem aroma, tem cheiro de manhã, cheiro de um bom café. Nosso amor tem asas no peito, meu coração é feito de mais que paixão de uma mulher. Paixão de mulher. Top 30 Brasil. Paixão de mulher é sucesso de Paula Fernandes, ocupando a 27ª posição aqui no nosso Top 30 Brasil. Antes, na 28ª posição, Body Splash, Felipe Araújo e Luan Pereira. A posição de número 29, Duvido, Turma do Pagode, Ferrugem, Mumuzinho. Nessa sequência que começamos com Bora Viver, do Fidumijeca. Na 30ª posição, abrindo o nosso Top 30 Brasil. Intervalo rápido, já já músicas de número 26, 25, 24 e 23. Fique ligado, Top 30 Brasil volta já. Agora você ouve Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Guitar Hero, série de games musicais que fez muito sucesso entre 2005 a 2011. O primeiro Guitar Hero foi lançado em novembro de 2005 para o PlayStation 2 da Sony. O jogo apresentava um controlador em forma de guitarra, em que o jogador utilizava para simular a reprodução de uma música rock. O jogo original apresentava cerca de 30 canções populares de rock. A franquia até hoje arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em vendas. Guitar Hero teve várias sequências e expansões, além de vários produtos relacionados ao game. Você ouviu Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Flash e apoio cultural. FM Manguezal. Grupo Rocha, há 10 anos cuidando da sua segurança. Vigilância armada, locação de mão de obra, segurança eletrônica e serviços de portaria. Agora em prédio próprio, sempre inovando para melhor atender você. Grupo Rocha, essa é uma empresa de tradição. Faça-nos uma visita, BR 101, número 40, ou ligue 84-3241-3368 ou 99114-3282. Solicite um orçamento sem compromisso. Grupo Rocha, há 10 anos cuidando da sua segurança. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga de Canguaretama. Pensando em cuidar da sua saúde? No DNA Center você encontra diversas especialidades médicas, entre elas clínico geral, dermatologia, otorrino, cardiologia, endocrinologista, psicologia, fisioterapia, nutricionista, ultrassonografia e ginecologia. Além disso, dispomos de exames laboratoriais com a excelência do DNA Center. O endereço você já sabe, Praça Augusta Severo 210B, Centro. Quer mais informações? Fale com a gente pelo WhatsApp 84998131627. 99813-1627. Vem pro Atacarejo Cunhaú. Aqui você vai pagar menos, é o que é seu. Não tem segredo, é só chegar. Preço bom, todo dia pode confiar. Pra comprar. Linha completa de móveis, tem eletrodomésticos e o colchão. Tudo pra sua casa, ficará aconchegante, mais elegante. Economia e qualidade, a entrega mais rápida da cidade. F-Móveis, pra comprar e economizar. O menor preço da cidade, você pode confiar. F-Móveis, pra comprar e economizar. O menor preço da cidade, você pode confiar. F-Móveis, o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. A Farmácia Santo Antônio está credenciada na rede. Aqui tem farmácia popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão, diabetes, osteoporose, Parkinson, glaucoma, rinite, colesterol, além de anticoncepcionais, absorventes higiênicos e fraldas geriátricas. Basta apresentar documento oficial com foto e CPF, além da receita médica. Farmácia Santo Antônio. Saúde, amor. Mais de 90 anos. Fone Zap 84 99179 8762, ao lado da Prefeitura Municipal de Canguaretama e em frente à Igreja Matriz, Centro. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 104 FM. Papo de novela. Ouça agora o resumo da sua novela preferida. No ar, Papo de Novela. Chegamos ao dia 2 de maio, sabadão, de volta com o Papo de Novela. Vem com a gente, agora é a vez da novela das 6. Bora de história? Hoje, Kênia assume para Jendal o que tramou para tirar vantagens de seu casamento. Shinua constata que Omar fugiu. E a gente segue acompanhando essa fuga, hein? Na segunda-feira eu volto para contar detalhes. Continue com a gente porque vem aí Coração Acelerado. Você ouviu Papo de Novela? Papo de Novela. Daqui a pouco tem mais. De volta, Top 30 Brasil. As 30 músicas mais pedidas do seu rádio. É isso aí, já de volta. E não voltei sozinho, não. Voltei com eles. Rio Negro e Solimões e Emílio e Eduardo. Castelo de Sonhos. Top 30. Top 30 Brasil. Música 26. Thank you.